Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Pensamento. música. Guaias, guaias. Canal 2.

quando maiar o mar, não posso deixar de amar. O meu amor em pecado, dado maior, cantado em tom de menor, jurado. Gosto de tocar a guitarra sem parar, sentir os olhos a brilhar. Gosto de saber que todos querem ter uma guitarra para tocar. E aprender não me custa nada, se houver vontade amorosa. Uma guitarra afinada neste tom de cor de rosa. Enquanto estou a ouvir, cor de rosa não muda de tom. Dá-me é prazer tocar enquanto vocês todos dançam. Nós não queremos parar, as nossas pernas não se cansam. Cor, cor, cor, cor, cor de rosa, cor de rosa. A guitarra cor de rosa. Cor, cor, cor, cor, cor de rosa, cor de rosa. A guitarra cor de rosa. Labios de arena y espuma, agua me daban a mí. possa sentir. La llama contra la llama, el clavel sobre el jazmín. Al mediodía de agosto me la bebí. Agua me daban a mí, me la bebí. Agua me daban a mí, me la bebí. No sé qué cosa sentí. Se helaran las fuentes, no sé qué cosas sentí. Agua me daban a mí, me la bebí. Agua me daban a mí, me la bebí. No sé qué cosas sentí. Canal 2 da Antena Web. Canta no fogo mortiço, no calor do leito.

ao vento que diz às folhas, hei de perguntar um dia, ao vento que diz às folhas, para ver se é só uma esta linguagem de amor, para ver se é só uma esta linguagem de amor. Vou encher a vida e trago a vazia como a levar. Vou encher a vida e trago a vazia como a levar. Mondego, que é da tua água, que é dos prantos que eu chorar. Que outrora aprendi, troquei-as por beijos teus. Quem for beijado por ti até se esquece de Deus. Quem for beijado por ti até se esquece de Deus. Julgas que não sei rezar e pedir a Deus por ti, mas ainda te hei de ensinar. Rezas que outrora aprendi, mas ainda te hei de ensinar. Rezas que outrora aprendi, o meu pecado é amar-te, porque ao beijar-te senti que nunca pode deixar-te. Quem for beijado por ti, que nunca pode deixar-te. Quem for beijado por ti, a Deus peço mil perdões, erguendo os olhos aos céus. Porque as minhas orações troquei-as por beijos teus. Porque as minhas orações troquei-as por beijos teus. E Deus vai-me perdoar. grandes pecados meus. Pois quem peca por amar até se esquece de Deus. Pois quem peca por amar até se esquece de Deus. Canal 2. Os jogos começam cedo, no descobrir coletivo, no gesto subentendido, no procurar sem saber. Tanta falta tão escondida, tanta mentira mentida, tanta busca de aprender, e a vontade a mandar, e os adultos a não querer, e as coisas a acontecer. Depois vem o corpo e manda, vem a sorte e o acaso, mais a vida convivida que nos ensina sabores, preferências e valores, coisas que vão dar aso a uma culpa indefinida, paixões, ímpetos, calores, amores breves no recreio, aventuras sem ter freio, e o sexo comanda a vida. E desculpa-me, Gedeão, homem maior, professor, há momentos em que creio que mais que o sonho, o valor, mais que o talento ou a dor, mais que a vida acontecida, mais mesmo que o próprio amor, mérito, glória ou louvor, tem dias, secretos dias, tem horas, secretas horas, momentos acres, desejos, em que nos vem um ardor, uma razão cá de dentro, mais forte que o pensamento, soprando mais do que o vento na montanha mais subida. Nesses momentos, sabemos, neste modo em que vivemos, que o sexo comanda a vida. Não que não sonhe a justiça, sonho perfeito de mim. Não que não busque valores, exegeses superiores. Mas olhando à minha volta o desejo que anda à solta, mais a raiva fratricida, não posso deixar de ver, na cupidez, nos negócios, nas promoções, no valor que faz subir e descer esta bolsa do viver, nem certeza, nem verdade, nem riqueza garantida. Ai, amigos, ai, cidade, o sexo comanda a vida. E essa menina bonita, que rebenta de esplendor no rolar lento das ancas, no lamber sábio da boca, vai ter muito mais valor que o valor que nada vale dessa outra, assustada, sabedora das matérias, competente e aplicada, mas borbulhenta, feiosa, sem graça, quase fanhosa, 20 valores no trabalho, mas negativa no jeito, sem lábios, quase sem peito. Que lugar vai ter? Que saída? Cientista? Tradutora? Excelente investigadora? Ai, desculpa-me, Gedeão, que injustiça tão sofrida, não há respeito sequer e é difícil ser mulher. Mas o sexo comanda a vida. Mas, cara amiga, te digo, se o jovem executivo que te é apresentado, alto, composto, perfeito, elegante, bem vestido, encadernado a preceito, apertar a tua mão de um jeito mais que estudado e te sorrir num bailado e te falar no ouvido, é mais que certo e sabido perante um cantor de fado, não há norma na medida, nem recato, nem respeito, nem olhar bem comportado, tu sentes calor no peito. O sexo comanda a vida. E se pensam que a razão, a busca da tal subida, é a riqueza, o dinheiro, ter carros, poder, fortuna e a vida favorecida, a mim dá-me a sensação que o sucesso financeiro é só uma contribuição, apenas mais um caminho para servir na corrida acessória à sedução. Pois, desculpa-me, Gedeão, mais que o sonho a que presida, por desgoverno, paixão, loucura fútil, pressão, por estupidez animal, ditadura visual ou pecado venial, da tal utopia querida, nada sobrou, nem moral. O sexo comanda a vida. Thank you. mas não era paixão. Foi para esquecer outro alguém por quem eu tanto chorava. Pois só deixou no meu peito a dor da traição. E se te fiz mil promessas, era porque pensava que este amor tão magoado poderia ser meu. Se me entreguei nos teus braços, era porque tu ficavas noites sem fim ao meu lado, sem querer nada meu. Mas eu sei que foste tu quem curou a minha vida. Mas em mim ficou guardado o amor que está marcado para toda a minha vida. Mas eu sei que foste tu que entregou o coração a uma mulher desesperada que vivia amargurada pelo ódio da traição. O fim de uma era porque pensava que este amor tão magoado poderia ser meu. Se me entreguei nos teus braços, era porque tu ficavas noites sem fim ao meu lado, sem querer nada meu. Mas eu sei que foste tu quem curou a minha vida. Mas em mim ficou guardado o amor que está marcado para toda a minha vida. Mas eu sei que foste tu que entregou o coração a uma mulher desesperada que vivia amargurada pelo ódio da traição. O fim de uma eu sei que foste tu quem curou a minha ferida. Mas em mim ficou guardado o amor que está marcado para toda a minha vida. Mas eu sei que foste tu que entregou o coração uma mulher desesperada que vivia amargurada pelo ódio da traição. Yeah.